bicho soltou. Me sucede, pede sua própria picada, te condena e bebe. Mente folha alienada, atrofiada. Babara, babara, baca, rajada, sonorosa. Veja, veja, veja, você quer aprender? Bicho solto, esta é a letra. Que coisa mais é você querer ser um deus com oitão na mão? Não sou bundão. Mas que nada, que nada disso é preciso. Você que é um cara maldito. Espírito de porco, este é seu signo. Este é o aviso, você não é bem-vindo. Pois malandro de verdade não sai dando a falha. Não fica dizendo domino a minha área. Aí vem, o embalo sou bicho solto. Fiz um playboy ontem gritar socorro. Esta sua atitude, em nome do pai do filho, pra iluminar o seu caminho. É, eu disse iluminar o seu caminho. Ou você quer um caminho maldito? Não quero sua desgraça, isso não é piada. Mas o jeito que você age, só vai trazer desgraça. Não seja um canalha, seja um cara esperto. Não faça sua vida virar um inferno. Bicho soltou, me sucede e pede. Sua própria picada, tipo DNBB. Mente falha alienada, atrofiada. Babara, babara, baca, rajada, sonorosa. Bicho soltou, me sucede e pede. Sua própria picada, tipo DNBB. Mente falha alienada, atrofiada. Babara, babara, baca, rajada, sonorosa. Se julgo rei de toda madrugada, embriagado e cheirado. Ó, isso não é agradável, por quê? Será esta vida que você quer levar? Isso é motivo de chorar. Com oitão na mão, na mão só quer se mostrar. Vai sempre no pagodão, me dá revólver que eu vou matar. Quem mata que nada, dá tiro pro alto. Sai correndo, não sabe nem limpar a bunda. Quer ficar se crescendo? Sua diversão, como sempre, não muda. Não. Ficar na porta de bar, na sua mão. Aquela bituca, pagodinho de fundo. Cerveja gelada e uma simples estragada. Bum! Te apaga então. Saia, saia dessa, dessa vida, vida cheia, cheia, cheia de treta. Só assim você vai perceber que é a maneira mais certa de corrigir tanta merda. Bicho solto, tira essa ideia da cabeça. Ou você quer arrumar mais encrenca? Deixa, esqueça, loucura, tristeza. Está na hora de tomar uma providência. Perdido na vida, sem alternativa. Pode escrever, será o futuro de sua vida. Bicho solto, me sucede e pede. Sua própria picada, te condena e bebe. Mente falha alienada, atrofiada. Babara, babara, bata, rajada, sonorosa. Bicho solto, me sucede e pede. Sua própria picada, te condena e bebe. Mente falha alienada, atrofiada. Babara, babara, bata, rajada, sonorosa. Sua aparência não vai ser mais a mesma. Cuidado, eu digo, se me der ouvido. A droga pra você é o seu pior inimigo. Rosto chupado, corpo magro. Isto pra você já não é agradável. Mulher nenhuma te quer por ser um cara acabado. Não estou dedicando, apenas estou te avisando. Seja um homem de paz, seja mais humano. Se olhe no espelho e confira você mesmo. Olhos vermelhos, isto é só o começo. Emendi, para que? Você quer ser assim? Você, para que? Pense então, pense, reaja e haja consciência. Para que mais tarde não se arrependa. Como diz o ditado, o que se faz de errado, o tempo passa, massa flow e aqui mesmo será pago. Não faça como esses manos bitolados que de tanto pagar pau se vão pro lado errado. Este rap é um espelho pra você. Conheço muitos caras que estão igual a você. O que é o mesmo se você quer saber? A inteligência é pouco, cara, que come você. Dói no coração não poder fazer nada. Coitada dessas mães, devem estar arrasadas dentro de sua casa. Esperança terminada, seu filho é bicho solto que nada é um canalha. Comédia, comédia sim é você. Só preciso puxar seu cano porque na mão só quer correr. Pagar comédia é o seu dever, vamos parar de se crescer. Quem quer tudo na vida, nada tem. Bicho solto, me sucede e pede. Sua própria picada, te condena e bebe. Mente falha alienada, atrofiada. Babara, babara, bata, rajada, sonorosa. Bicho solto, me sucede e pede. Sua própria picada, te condena e bebe. Mente falha alienada, atrofiada. Babara, babara, bata, rajada, sonorosa. Babara, babara, acabou. Babara, babara, acabou. Babara, babara, acabou. Babara, babara, acabou. Babara, babara, babaca, acabou. Bicho solto, seu próprio fim.